próxima canção era o original dos Heróis do Mar. Nós há um ano que andamos a tocar por aí. Chama-se Só no Mar. Só quero sentir, eu só quero subir, eu só quero sentir.